Zero via, saí da PUCA. Subindo via, saí da PUCA, Gol 864. Romeu 82120, confirma. Afirmativo, agora sim, me vídeo Gol 920. Tá, uniforme, Mike, uniforme. 35 milhas noroeste da posição de Duna. Vou ir, Duna. O Duna está 4 meu país. Duna, uniforme, Mike, uniforme. Na vez, escala rotatória, já avisou para o campo, isso está para uniforme. Chegou com a posição de 1 hora, 25 milhas, rumo ao sudoeste. Cruzar o nível de voo 180, descida para 140. É, sim, autorizado decolar, pista no 0, vento no 20 graus, 1-1 nós. Sim, decolar, pista no 0, vento 3745. Passarinho, está autorizado descida até nível de voo 130. Tempo do tráfego, né? Autorizado 130, 2230. 3, livre de equipamento, chama o táxi. Após o ingresso do turno 3, está autorizado chama o táxi, 4-4-3. Precisava ele avisando, 9-9. 9-9-2, chama o turno 8, decimal 9-5. 9-5, bom dia. Chama 62, no 3, mantém o ponto 0. Salvador, bom dia, voo 962 a 3 de tarde. Voo no 962, QNH no 0 no 8, continua a aproximação, aguardando autorização de pouso. Aguardando. 309, 3209. Aparelho 2230, mantenha 2109, 93 na aproximação. Reduzindo para 2109, 2230. Salvador, boa tarde, 3745. Contato radar de decolagem, suba para nível de voo 360 via saída da EL. 360 via da EL, 3745. Voo 90, mais 10. Aumenta em condições de incrementar a velocidade do sequenciamento? Positivo. Positivo. É que precisa manter a velocidade da Duna. Ok. Tem um ajuste de altímetro? Que legal, mas era no 8. No 8. Um pequeno desvio de 10 graus acima, só para evitar uma turbulência. Está livre, uniforme, Mike, uniforme, desça até 2500 pés e QNH na 098. Está 2500 pés de uniforme. Patrulha 3745, possibilidade de apurar de Dael ou Leda? 3745, vou direto Leda. Direto Leda, 3745. Escapa uniforme, faça 3-6-0, curto, reporte, intercepção final no 7. Reportará final no 7, escapa uniforme. Tá, direto da Romeu, 5 milhas noroeste do Salvador, serviço radar encerrado para serviço de informação alerta. Chame o centro Recife. Frequência no 28 desse, corrigindo, direto da Romeu, frequência no 2000, decimal 0, alterna no 28 decimal 8. 260, 288, direto da Romeu, vai estimando o pouso ao 1649. 1649, direto da Romeu. Parede 2260, tráfego esperado, 6 horas e 6 milhas, desça para nível de voo 080. para 080-2230. Turma 864, chame o Pedro de Recife, frequência 126, decimal 85, alterna 125, decimal 45. 2345, boa tarde. Aurora 7, decimal uniforme. Fisca para uniforme, autorizado pouso, pistão no 7, vento 110 graus, 119. Autorizado pouso, decimal para uniforme, no 7. 3, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 360, via saída da S. 360, vida da EL, ou Xené 6213, quando possível, cruz de Del. 6213, direto Leda. Direto Leda, Xené 6213. 3745, chame o centro Recife, frequência 33, decimal 25, até 95, decimal 1. 325, 25, 1, obrigado. Parei por 2230, retratava seu pensamento, curva esquerda para o A070, corrigindo curva esquerda para o A080, limite, eu queria mais que 120 do Simbra. Bravo Lima, confirma a parte que se encontra, a pista que decola. Azul 4463, autorizado, alinhar e decolar, pistão a zero, vento no 20 graus, no 1 mais. Lista, alinhar e decolar, azul 4463. 2230. Então, 3604, aqui de tráfego 13 horas, 14 milhas de oeste, detectando o localizador. É seguido com o número 2, desce para 2 metais, está autorizado a final do procedimento LSX3, é posto estabilizado no localizador. O tráfego que o segue está com 1-80 de base City. Matiu 3004. Lima, Fala Máquina Fala, está acertando o curso. Fala Máquina Fala, time turno no 8, desse 995. 1895, me fala. Fala, Mike Fox aqui, para as quartas. 30, para o localizador, cruzei direita para o ano 30. Direita no 30, autorizado, lock? Na prona 30, está autorizado a interceptar o localizador, passaria do 2230. Entendi. Autorizado o localizador, na prona 30, 2230. Voz Serra Golf Romeo. Transponder 5517, controle 120, decimal 80. Mike Fox FCA, cotejamento correto, tem informação do PLB? Gente, Mike Fox FCA, para acionamento, chama a torre em 1-1-8, decimal 9-5, altímetro no 0-1-8. Uniforme, Mike Uniforme, cancelado os 40, curva esquerda, gire base pela direita, reporte final 17. Contaremos. Divulgo 180, direto coral. Direto coral, ascensão 180, azul 4463, prato. Travado para registrar 17, uniforme Mike Uniforme. Na base. Uniforme Mike Uniforme, avistado, autorizado por pista 17, vento no 30 graus e no 09. Gente, uniforme. Saindo, 2230, segue próximo 12 horas 9 milhas, com rumo oeste, a seguir com o número 2, desça para 2.7, autorizada final, procedimento eletrônico 6, reporte estabilizado. Descendo para 2000, depois era estabilizado, autorizado elétrico 6.2.3.0. Lado 3.2.0.4. 304, completo. Aproximação, chame torre, número 8, decimal 95. 295, tá bom. Chame 2, chame o centro Recife. Frequência no 33, decimal 25, até no 95, decimal 1. 33, 25, 35, 1, 62, 1, 3. Chame 2, 3, a secundária 1, 2, 5, 1. 1, 2, 5, 1, secundária. Uniforme, Mike Uniforme, solo os 4-2, confirma o pátio. 4-5, acessou. Libera direita via papal, estacionar frequência livre. Frequência livre. 7. comodoro, TAM 3204, voando. TAM 3204, avistado, Kennegal no 098, autorizado pouso, pista no 0, vento no 40 graus, ou no 0 mais. Kennegal no 0, obrigado, 3204. Chanel 254, formação Mike, o Matheus que eu estava dando para 4. O Matheus, ele está aqui. Autorizado até o ponto de espera da pista 1 no 0, via Pátio 1 em Índia. Ponto de espera, torre 1895, altímetro no 0, no 8. Já. Torre passaria 2230, boa tarde, tá, fui alerta. Passaria 2230, Kennegal no 0 no 8, continua a aproximação, aguarda na autorização. Escuta 2230. U4463, Rui e o COSA. E o COSA, U4463. Ponto 3204, ele pronto. 3204, Alfa Juliette, porta 62. Pouso, pista no 0, vento no 20 graus, 09 nós. Sexta livre, pouso, 2230. Na 6254, pronto 4? Sim. Poxa, na 6254, autorizado, está bravo, Romeu Juliette, era Porto Santos Dumont, via rota do plano de voo. Nível 360, fala da pista no 0, curva à direita, saída da El, Leda, após Serra Golfo e Romeu. Transponda 5535, controle 120, decimal 80. O 2067 autorizado, alinhar e manter pistão no zero. Z2230 no solo de 49, libera direita, solo 1, 2, 1, decima 1. Próxima direita, 2, 1, 1, 2, 2, estrelaram. Salvador, boa tarde, Alfa Zero 2230. Alfa Zero 2230, Alfa Juliette, posição remota 1-2 do Bate 1. Alfa e Juliette para remota na 2230. Azul 4463, informa o tráfego a sua posição de 11 horas, 44 milhas, rumo nordeste, mantendo o nível de voo 170, ela afastando o 72 da companhia. Azul 4463, 9 milhas para terminar o IR, serviço radar encerrado, mantendo o nível de voo 180, chame o controle, IR, frequência 90, decima 1. Zero 67, decolada 5-1, controle 1-2-0, décima 8. 2-0-8, obrigado e uma boa tarde. Salvador, boa tarde, gol 2-0-6-7. Gol 2-0-6-7, contato radar da solagem, sobre para nível de voo 3-6-0, via saída da EL. Via da EL, 3-6-0, gol 2-0-6-7. Frequência, Mike Juliette Romeu. Frequência livre, Mike Juliette Romeu. Mike Fox X-Ray autorizado, tá? Reporte na Taxi, papá. Mike Fox, X-ray autorizado ingresso, pistão no 7, reporte alinhado e pronto. Coordenando a morte, para o 2067. Aguarde, Gol 2067, visita tráfego, prosseguindo para Salvador da Escritor. Gente, guardando 2067. Boa tarde, Gol 1867, posição 7, autorização Brasília, pronto 4. Boa noite, 1867, autorizado Brasília, via rota do plano de voo, nível 360. Cola da pista no zero, curva direita, subida a árvore elétrica. Transponda 5530, controle 120.8. Eu sei que o autor só tem condições de subir para nível de voo 380. O 2067 afirmativo. 208. Correto, boa noite, mais 7, chama para feedback e salamento. Amanhã. Recife autoriza nível final, nível de voo 380, tudo mantém nível de voo 380. Pode voar o máximo aí ou não? O 2067 só vai autorizar para OG9. Para OG9, aguarde. Corrigindo OG9. Vai ser 233. O 2067 autorizado direto ao ginásio. Manda ao ginásio ao 320, já. Mike Fox, X-ray autorizado decolar, pistão no 7, rampa no 20 graus, no 3 nós. Cruzar nível de voo no 80. Salvador, muito boa tarde, 3-2, no meio, no meio, informação Mike, para Fortaleza autorizado, via rota do plano de voo, nível 370. Decola da pista no zero, curva esquerda, sai da Momo, transição Frutti, transponda 5532, controle 120.8. Confirmando 5532, pode. Correto, chama para o feedback acionamento, 32 no meio. Leda. Direto Leda, 430, Mike Fox, XRA. Para a descida, a 2770. A 2770 desce para 5 mil pés, Venegal na 098. O 2067, chame o centro Recife, frequência 133, decimal 25, até 95, decimal 1. Decimal 1, 3325, obrigado, boa tarde. confirme que esse é uma torre? Negativo, não estou recebendo. Salvador, muito bom dia. Boa tarde, condição 2738 da Azul. Quem te dá mais para você que seja o seu plano? 2738, informação Mike. Para Paulo, ponto autorizado. Via Rota Urbana, nível 170. Cola da pistão no zero, curva esquerda, sai da Momo, transição Froti. Transpondo 5542, controle 120, décima 80. 2170 para Paulo Afonso, decolando da 10, primeira curva esquerda na feira Momo, transição Froti, 5542 no transponder, 120, decimal 8, controle 2770. Alterna 95, décima 1. 25, Mike Fox, 7 também. Ajuda 771, deixa para 2010, autorizado afinado, produzindo a tela 76, reporte estabilizado no localizador. Para 2000, autorizado afinado do ILS, confirma ajuste. Ajuda 771, QNH 10118. Isso, copiado, obrigado, na porta da estabilidade. 3195, detecta nível de voo 050 CNH na 018. 050 Xanela 395, tá autorizado, dona. Dona na proa, Xanela 395. Mantenha 50, senhora, pode ser 2000. 2230, informação Mike, agora está quase. O destino é Prado Forte, Serra Julia Candelo Yankee. Está com 3 a bordo, acionado no 0135. Está mantendo 510. Está falando o Bravo Serra Terra, mantém 510, o QNH no 097. Apresentou notificação de voo? Afirmativo, faz 16h30. Teste, Bravo Serra Terra, confirma procedência? Está de Serra Whisky Delta Lima para Serra Juliette, Candelo Yankee. Bravo, Serra, teletransporte 0135, confirma o tipo do equipamento? É o meu, né, cara? Teste, cheque de altimetria, né, estou recebendo o seu transponde. Reporte no trabalho do Passo Pitaçu. Vai checar o transponde e reportar isso para o Bravo, Serra, Serra. Aqui tem o 771, chame turno 9 do sinal 95. 7295. Ocean 6320, Copeland, Puget 5 RFC, Lari, descendo 7 level 0, fase 0, finito a 0 a prova. Prossiga. Agora passou o parque do Pituaçu, está com o protocolo de Capuã para cruzamento do campo, seguir para o litoral norte. Bravo Serra Serra, mantenha o farol de Capuã aguardando instruções. Vai manter em Capuã, o Serra Serra. Azul 2771, informa um helicóptero, um Robson 44, a 500 pés à direita, não intercepta o seu pouso. Sente, Azul 2771. Ocean 626, Cacaldez, please, Mari, arrival descent at level 080, Canitia 07. Cacaldez, descent via Mari, arrival 10280, Ocean 626. Espera, turno 1-1-8-3-9-5, continuando 07. Está montando a reserva de Navidade, trouxe 1-1-2-9-5, está registrado no POD 1-7-4. Salvador, 2788, azul para pushback, estacionamento. Salvador, 2788, está azul. Salvador, Oceania 65-4-1-1-2, 112, aborda autonomia de 4 horas, alterna Guarulhos. 254, táxi autorizado até o ponto de espera da pista no 0 via Índia. Ponto de espera, torre 1895, ajuste no 0 no 7. Bate 1 no Índia, ponto de espera 1895, 17 ajuste, obrigado. Bom final de semana. No solo, 15, libera a direita, solo 121, décima 1. Direita, liberado. Direita, liberado, solo 21. Salvador Azul 2771, livrando na sua escuta. Azul 2771, no Alfa Kilo, parte 3, atento ao sinalizador. Ele até com a TR da companhia fazendo feedback no parte 3. Gente, Alfa Kilo, parte 3, atento ao sinalizador e usou o contato da companhia 2771. Posição que tem aqui indicada na ficha é a mesma que a aeronave está fazendo feedback, então vamos manter a posição na taxa Kilo, 2771. Gente, mas minha posição na Kilo, o 2771. Papa Romeu Bravo, Serra Serra, confirma intenções. Agora vai seguindo o seu monitor ao norte até a Prado Forte. Bravo, Serra Serra, ciente. Mantenha a vertical da estrada do Coco no pedágio de curva direita no litoral norte. Ciente, vai manter a vertical da estrada do Coco até o pedágio, o Bravo Serra Serra. Bravo, Serra Serra, agora controle, 120, décima 8. 128, muito grato. O Bravo Serra Serra, boa semana. Controle Salvador, o Bravo Serra Serra, cruzou o campo, segue na sua escuta. Bravo Serra Serra, reforço de Roco Serra, Roco Novembro Link. Vai retardar o Bravo Serra Serra. Telemetria 1395, prossiga para 2010. 2000 pés, acelera 63. Isso é um helicóptero de decolagem na 32 no momento. Arrival. Ocean 6141, Castle Dance, descend to 7000 feet, by above arrival. Kill and each 107. Flight level 06, 6, 0, bom, 5, 8, 9, 6, 1, 41. Autorizado até o ponto de espera da pista 1-0, via parte 3, parte 1, parte sul e Índia. Próximo ao ponto de espera, torre 1895, ajuste 1-0 no 7. Militar, parte 3, via Índia, espera da 1-0, chama a torre 1-5, agora me deu 1-5. Linhário Montes, pista 1-0. Ali mantendo 0, 254. Level 0, 5, 0. Zero 9, controle 120, décima 8. 120, décima 8, bom trabalho a todos aí, eu tô 3216. Oi, Salvador, meu guardião, muito boa tarde, eu tô 3216, decola cruzando 1410, saída Momo. 3216, contato radar decolagem, suba para nível de voo 370 via Momo. 370 via Momo, tá 3216. Na 6254, autorizado decolar, pistão no 0, ventura 20 graus, 14 nós. Livre decolagem, toma 0, está iniciando a 6254. Código 1867, boa tarde, ponto 0, pronto. 1867, autorizado alinhar e manter pistão no 0. Alinhar e manter, pistão no 0, gol 1867. Controle 120, 8. 208, controle, obrigado. 254, boa tarde. Resolve com a pista, 6365. 6365, 1-8, 9-5. 8-9, 14, 13, 4. Controle Salvador, Oxanero, 6254, boa tarde. Celera 254, contato com radar de colagem, suba para nível de 360, vai cruzar direto vida. Muito grato, 360, proa de zeta, 6254. Ocean 6320, descendo to 2000 feet, clear to find IOS, that establish or localize. Ok, we have cleared 2000 feet, with IOS, report passing to America. 867, autorizado decolar, pista 10, ventando 20 graus, 12 nós. 10 iniciando, gol 867. Saída do aeronave de aproximação do setor noroeste para Salvador. Centro Recife solicita nível final 33, suba Recife nível de voo 330, para as comunicações 330 para o nível final. 330, tá 3216. Continua o nosso perfil aqui da saída Momo, tá? Ocean 626, follow traffic, 12 o'clock, 12 miles, UF 210 knots. Salvador, Romeo 254. Descendo to 4000 feet. Descendo to 4000 feet, follow traffic ahead, 210 knots. Roger, Ocean 626, produce a speed to 210 knots. Radio speed now, 2210 knots, which is 6226. Lula 867, decolado 24, controle 120, décima 8. 08, boa, 867 também. Rochelet 63, 15, avistado, autorizado, pouso, pistão no 0, vento no 20 graus, 12 nós. Autorizado, pouso no 0, acenero 63, 15, com pássaros na final. Gente. De 1.600 pés, largura dela. Lula 867, completo radar de colagem, suba para a linha de 360 via árvore. 360 via saída, Gol 867. Azul 2788 autorizado, alinhar e manter pistão no zero. Alinhar e manter o pistão no zero, 2788. Recife, frequência 126.85, alterna 125.45. 2685.25, trabalho, André, 2196. Flight level 060-1641. Ocean 6141, descend 4,000 feet, descend 81017. 4,000 feet, descend 81017, descend 6141. Descend 6226, descend 2,000 feet, descend 81017. Clear the LS final report established. Descend to 2,000 feet, we are cleared for the LS view course published. Ocean 6226. Salvador, Oceané 63, Zona 4. Oceané 3, 15, Alfa Juliette para o portão 3. Alfa Juliette para o 3, Oceané 6320, complete LS final, contact to Tower, 2311865 Down with Tower, 3185, thank you, have a great day. Tower, good afternoon, this is Old Turner, 6320, ILS runway 10. Ocean Air 6320, I have you inside, clear to land runway 10, windy 110 degree, 11 knots, QNH 1017. Okay, we are clear to land runway 10, Ocean Air 6320. Azul 788, decolado 27, controle 120, décima 8. 208, boa, 2788. Xené 6254, chamo Centro Recife, frequência 133.25, alterna 125.1. Durante 133.25, alterna 135.1, 6254. O Xené 6141, Indo Transpeed 2009. Indo Transpeed 2009. O Xené 6141.